Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Estamos de volta. Esta emissão é novinha. Fresca. Fresquinha. Fresca e fofa. Com o calor que está também. Sim, vem mesmo a calhar. Vem mesmo a calhar. Hugo Bel, é Carlos Sanches e Laura Fuício. Sentiram falta do programa? Estamos juntos de novo. Chorei babirrinho todos os dias. Visto que não chorei, sabes porquê? Porque eu fui ao site a ouvir. Foi ao nosso blog a ouvir outras emissões em que estivemos todos juntos. Como é o que as pessoas podiam fazer como também. Como eu sou como tu, também não chorei. Também estive a ouvir emissões antigas. Porque se eu tivesse chorado também não tinha dito. Sim. Ou seja, o que provavelmente aconteceu. Exato. Calúnias. Já começamos? Isso já são outros 500. Bom, a semana passada realmente não deu para gravarmos emissão, mas esta semana estamos de volta. Uma semana marcada. Estamos a gravar muito cedo, antes de mais. Na semana, sim. Estamos a gravar já na terça-feira, no dia 20 de junho. Estamos ainda na ressaca do que aconteceu durante o fim de semana passado em Pedrógão Grande. Aquele horror. Exato. Que deixou todo o país e mundo um bocado chocados. Havemos de falar sobre ordenamento florestal, incêndios, eucaliptos, toda essa temática, leis, não é? Políticas, limpezas, matos, florestas, tudo o que seja. Mas não vai ser já. Não vai ser esta semana, porque aquilo foi... Eu fiquei chocado. Aproveito em nome de todos para demonstrar a nossa solidariedade para com as vítimas e as famílias das vítimas. E ajudem os bombeiros, se faz favor. Sim. Contribuam. Não... Não tem que ser aqueles, pessoal. Não tem que ser só aqueles. Há muita corporação de bombeiros espalhada pelo país. E tomem atenção às listas que têm saído das várias organizações sobre o material que é realmente necessário. Porque não, quando eles dizem que já não são, ou já têm a mais leite, fruta, águas, etc., continuam a ser precisos medicamentos, material de farmácia. Portanto, tomem atenção, está a ser super divulgado nas redes e na comunicação social quais são os materiais que são necessários. É verdade. Feito este pequeno apontamento mais sério, porque realmente foi uma situação que tocou a todos, não deixou ninguém indiferente. Claro. Numa semana também marcada por muito calor, e é exatamente por aí que vamos começar. Laura, tu tens, curiosamente, aí um estudo sobre ondas de calor. Exatamente. É um artigo que eu encontrei no The Guardian, que é do dia 19, portanto nós estamos a gravar no dia 20, é de ontem. É de ontem. E fala-nos de um estudo que foi publicado pela Nature Climate Change, ainda estes dias, indica que atualmente 30% da população mundial está sob efeitos de ondas de calor durante pelo menos 20 dias por ano. É quase um mês. É quase um mês e é um terço da população, mais ou menos. Entenda-se quando eu digo que são efeitos de ondas de calor, é o quê? São condições que ultrapassam os limites da temperatura, até aos quais o nosso corpo consegue fazer a termorregulação, até aos quais o nosso corpo tem avisos que diz, opa, está calor a mais, vamos baixar a temperatura. Epa. A transpirar, vasodilatação, tudo aquilo que nós estudamos na escola quando há muito calor. Tudo aquilo que está a acontecer neste momento, neste estamos no estúdio da Rádio Zé, com a ventoinha ligada. Eu basta olhar para o lado, eu vejo isso a acontecer. Exatamente. Isto é a ventoinha. Está ligada, não faz muito, não faz grande diferença, mas é qualquer coisa. Portanto, 30% da população sob estes efeitos. Mostra-nos que num cenário otimista, se existir uma redução drástica dos gases com efeito de estufa no planeta, estes 30% deverão subir para 48% até 2100. Num cenário otimista, mesmo havendo redução, com uma redução drástica de gases de efeito de estufa. Portanto, pelo contrário, num cenário, digamos que pessimista, é considerado um aumento de emissões até 2100 e isso leva a que cerca de 74% da população fique em risco. Ok. Portanto, 3 quartos da população mundial. 74. Mundial, exatamente. O estudo analisou mais de 1.900 mortes relacionadas às ondas de calor em 36 países durante os últimos 40 anos. Ora, nos últimos 40 anos temos factos como, por exemplo, ondas de calor que aconteceram na Europa em 2003, que se tem falado muito durante a última semana, até na sequência das temperaturas que têm feito no país, em Chicago em 1995 e em Moscovo em 2010, que também foram muito comentadas durante a última semana. Depois, tenho-vos a dizer que num estudo feito pela Universidade da Califórnia concluiu-se que na Índia houve uma subida média de 0,5 grau nas temperaturas de verão, entre 1960 e 2009. Isto correspondeu a um aumento para mais do dobro da probabilidade de haverem mortes devidas ao calor. Meio grau. Meio grau em média nas temperaturas de verão. Está previsto quanto? Está previsto quanto? Um e meio? Abaixo de um e meio. Queremos abaixo de um e meio. Abaixo de um e meio de preferência, um e meio é três vezes o que a Laura está a dizer agora. É. Portanto. Três vezes que já, repara, meio grau já aconteceu nestes 50 anos, 1960 a 2009. Foi o que tu disseste. Temperaturas médias de verão. São as mais altas. Aliás, houve imagens que correram o mundo no último verão da Índia com o Alcatrão a derreter, lembram-se disso? Sim. Que a Índia chegou aos 50 graus. Sim. Portanto, a questão que eu estou a fazer é, imaginem isso vezes 3, porque é o grau e meio, não é? Se disseres vezes 3, as pessoas vão pensar 150 graus, tens de dizer 53 graus. Não, estou a falar vezes 3 o aumento de meio grau. Sim, eu percebi. Pronto, eu percebi, é isso. Eu percebi. Em média, atenção. Em média, que o grau é esse. Quer dizer que pode haver picos mais acima, altos ainda. Exatamente. Exato. Provavelmente haverá. Camilo Mora, não sei como é que se diz, mas pronto, da Universidade do Havaí e o autor principal do artigo da Nature Climate Change, portanto do artigo que eu vos falei dos 30% da população, sim. Alerta que, embora nós já estejamos a começar a estar adaptados a este tipo de temperaturas, com o governo sempre a lançar avisos de alerta vermelho porque eles têm a possibilidade disso com a meteorologia, com os ar-condicionados e todos os equipamentos que nós temos de refrigeração, temos de nos lembrar que todas essas, como é que eu vou dizer isto? Variações? Medidas de adaptação dependem, normalmente, de correntes elétricas. E pois já aconteceu, inclusive, em Nova Iorque, haver uma falha elétrica e depois onda de calor é onda de calor. Pois é. E ele alerta ainda para o facto de, quando nós falamos de reação ao calor, uma pessoa com 23 graus pode morrer causa e efeito calor. A questão aqui é, em sítios onde as temperaturas são mais altas, o risco é muito maior, não é? Claro. E quando eles falam no estudo de vários mecanismos de termorregulação, aqui o que acontece é os picos de calor vão afetar mais em zonas onde há a combinação calor-umidade. Ui. Onde não haveria tanto calor, porque existe mais umidade. Não há essa regulação, não é? Não há essa regulação, porque o que acontece é, o mecanismo mais presente que toda a gente conhece de termorregulação é a transpiração. Uhum. Num sítio com muita umidade, o nosso suor não se evapora para produzir esse tal fresco, entre aspas. Não se evaporando, o calor vai se acumular dentro do nosso corpo. E aí, Laura a dar uma calor, aula de biologia calor, e termodinâmica, calor, tudo num só. E quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir no blog. Pronto, mas o que eu vos tenho a dizer é isto. Para além deste autor, Camilo Mora, chamar para a atenção de todos estes mecanismos implicam também o isolamento dentro de edifícios, não é? Porque as pessoas, é impossível andar. A maior parte do tempo passam-no dentro de edifícios. Exatamente. Exatamente. Pois é, já estamos entrando naquela fase de adaptação às alterações climáticas, não é? Não deixa de ser, realmente é chocante a comprovação já, nesse caso, dos últimos 40 anos, não foi? O estudo é os últimos 40 anos, 40 sim. Anos, o aumento de meio grau. Aumento de meio de grau é entre 1960 e 2009, é um dos estudos. Ah, ok, desculpa. O outro estudo analisava as ondas de calor nos últimos 40 anos e mostra que 30% da população está sob o efeito das ondas de calor. 30% é muita gente e nós estamos a viver entre aspas, uma, ou ainda, porque realmente tem estado um calor infernal nos últimos dias, e pronto, e todas as consequências que depois advêm daí, as condições atmosféricas e incêndios. Sim, eu dizia, aconselhava os nossos ouvintes a irem procurar o artigo no The Guardian e lerem, porque eles falam, inclusive, é quando houve a onda de calor na Europa, não sei se recordam que na Sérvia o Danúbio, acho eu, ficou tão baixo que vieram de cima armamento e coisas da Segunda Guerra Mundial que estavam escondidas algures no leito, uma coisa assim. Tenho uma ideia. Portanto, disso. Pronto, o artigo tem mais informação, mas a ideia é esta: já estamos num ponto mau, a tendência é piorar e o que nós temos de fazer é tentar que piore menos. Pois, porque se mesmo parasse as emissões era 40%, não era? Redução drástica, sim. Redução drástica 48% das emissões, 48% é quase metade da população. Mesmo assim. Quer dizer, quando ele diz que se admitirmos ainda a continuação da emissão de efeitos, da emissão de gases de estufa, com efeito de estufa, quer dizer, 74% da população, se nós pensarmos, é toda a população que não tem condições, entenda-se isto entre aspas, de primeiro mundo. Uhum. Ou seja, todas as pessoas no mundo que não têm acesso a ar-condicionados e a possibilidade de adaptação em casas em edifícios. Fazer mentalmente, essa divisão foi a divisão é muito que eu fiz também. É muito, não é engraçada, mas é muito perspicaz de ser feita agora nesse ponto de vista, assim, sim, Laura. Bom. Peço desculpa trazer-vos uma notícia. Eu ainda, ainda dizemos nós que isto são os 28 minutos mais verdes da rádio. É assim, bem, enfim, vamos seguir. Temos que abordar, não é? São verdes, não é? Quer dizer, é ambiente. Bem, vamos seguir contigo, Carlos. Temos vamos passar para mim. Vamos passar para ti. Ondas de calor, agora temos solos. Solos, algo descendo. Descer um bocadinho à terra. Sim, vamos descer. Mais ou menos. Não, à terra descemos todos os dias. É verdade. Acho que já não falamos aqui do tema do sol no programa. Há várias emissões. Pois bem, o que eu trago hoje é um artigo do Público de dia 16 de junho, que tem como título A aridez dos solos já atinge a totalidade do interior do Algarve e Alentejo. Isto assustou-me. Eu li isto e isto assustou-me bastante. Vamos direto ao assunto. O PANCD, P-A-N-C-D, que é o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Desculpa. Não, é PANCD. Pois, PANCD. Mas é que isto soava muito mal na minha cabeça. E eu queria dizer isto rápido e não consegui. O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Sim. Para o período de 2008 a 2018, reconhece que 32,6% dos solos de território nacional já se encontram, passo a citar, em situação degradada. Esta aridez atinge a totalidade no interior algarvio e do Alentejo. Portanto, 32,6% dos solos do território nacional já se encontram em situação degradada. Ou seja, já não estão em condições para nada mesmo. Nada. Estão áridos. Estão áridos. Nada. É deserto. É deserto. Deserto. É isto. Quer dizer, não quer dizer que não tenha nada, mas é deserto. Sim. Percebemos. É isso que eu quero dizer. Obrigado. Pronto, é isso. Este problema está a progredir para as zonas do noroeste. Para as zonas do noroeste, tradicionalmente são zonas mais pluviosas. Uma das zonas mais pluviosas na Europa, como nós sabemos, o nosso litoral, e tem vindo a aumentar nas zonas do litoral sul e montanhas no centro do país. Ok? E isto aqui faz todo o sentido, tendo em conta aquilo que aconteceu e que nós já falamos. Exato. Aqui. Pronto. Portanto, a aridez do solo tem vindo a aumentar nessas zonas. Ironicamente, no passado, eu destaco aqui este coisa porque, pronto, também compete-nos a nós informar as pessoas. Ironicamente, no passado sábado, dia 17 de junho, assinalou-se o Dia Mundial do Combate à Desertificação, celebrado desde 1995 com o objetivo de promover a consciencialização face à necessidade de, pronto, promover a cooperação internacional para combater a desertificação e os efeitos da seca, não é? O programa adianta ainda que nos últimos 50 anos a área do continente mais suscetível à desertificação, e passo a citar aqui, ampliou-se de forma evidente, nomeadamente entre 1970 e 2000 e depois sendo mais relevante entre 2000 e 2010. Portanto, eles destacam aqui dois períodos em que esta área deste se acentuou ainda mais, com secas anuais particularmente severas. Isto é o que eles referem. Associada a esta desertificação física do território, também, temos que associar também a desertificação humana, não é? Porque uma está associada à outra. Exatamente. Se o sol não dá nada, as pessoas vão-se embora. Mas o sol não dá nada por causa da ação das pessoas. Ou as pessoas vão embora. Isto é um loop depois, aqui, não é, gente? Por uma é um série de eventos, o sol passa a não dar nada. Sim. Isto foi algo que se verificou nos censos de 2001 e 2011, não é? Esta perca de população da parte... És rural, nós estudamos isto desde a escola, não é? Exatamente, Laura, exatamente. Ainda fazer aqui uma referência à Organização Ambientalista Quercus, que lembra que, para além das condicionantes impostas pelo fenómeno de desertificação, as suas consequências podem ser, nós sabemos isto, não é? Podem ser observadas na redução do armazenamento de carbono, por parte dos solos, por exemplo, que é muito importante contribuir para o aquecimento global, não é? Portanto, imaginem, se os solos estão a armazenar menos carbono que nós podemos custar ao armazenar da atmosfera, não é? Claro. Sim. Portanto, é mais que se liberta para a atmosfera. Portanto, ainda estamos a contribuir mais para o aquecimento global. Uhum. É isto que eu queria dizer. A Quercus refere ainda a algumas atividades que contribuem para este aumento do índice de aridez que foi estudado, que foi falado agora, da desertificação no nosso país. A lista é grande. Eu vou só falar aqui de alguns. Utilização do solo com culturas agrícolas intensivas, de regadio, por exemplo, nós sabemos isto. Processos de salinização, a sobreexploração dos aquíferos, ou seja, quando há má gestão dos recursos hídricos dos aquíferos, neste caso, que são sobreexplorados, a contaminação do solo por parte de pesticidas e fertilizantes, ou até a erosão do solo. Pode não ter origem humana, não é? Sim, é verdade. Podemos não... Temos que não nos esquecer disto também. A erosão é um processo natural também, não é? Pode ser acelerada, não é? Era aí que quis dizer. Pronto, neste pode ser acelerada e influenciada pela ação humana. Pronto, só para dar aqui um lamiré. E as alterações da paisagem, não é? Referir ainda o elevado impacto causado pela reurbanização, eles chamam-lhe a reurbanização, de milhares de hectares com espécies exóticas. Ah! Calma, gente, calma, vamos com calma. Milhares de hectares com espécies exóticas e, consequentemente, perda da nossa biodiversidade, não é? Destruição da floresta autóctone que nós temos. É tudo a ajudar. Era é tudo a ajudar. Dizer. Era o que eu queria dizer, que é tudo a ajudar. É eu a acho erosão, que isto, é eu sol, acho que isto é a desertificação, é tudo a ajudar. É um tema de discussão que toca em muita coisa. Vários pontos. E o Hugo disse no princípio do programa que não iríamos falar dos incêndios em particular. Em particular. Vamos deixar esse assunto. Mas não quer dizer que a conversa não vá tocar. É um dos pontos que está relacionado com o evento relacionado que aconteceu, com isto. Eu acho que sim. Eu acho sim, que lá está. De alguma maneira. Eu gostava de... Indiretamente, mas sim, diz Laura. Gostava de... Enquanto tu estavas a falar, e tu começaste por falar das regiões que estão consideradas áridas neste momento, se nós pensarmos são as regiões que em Portugal, tradicionalmente, sempre tiveram muitas áreas de cultivo. Muitas áreas de cultivo. Por isso leva Portugal. Aqui, exatamente. Aqui, claramente, eu acho que esta desertificação, e eu vou dizer claramente, mas ainda alegadamente, está associado a monoculturas, a culturas intensivas, e isto, novamente, alegadamente, foi muito incentivado por todos aqueles, como é que era, aqueles recursos todos que vinham da Europa. Ah, este ano vamos plantar tudo isto, porque dá, como é que é, há incentivos para plantar X. Depois de passado 5 anos, agora os incentivos são todos para plantar X e todos os agricultores levantavam o que tinham e plantavam não sei o quê. Falou-se imenso do caso das oliveiras espanholas, em comparação com as nossas, que as espanholas são mais pequenas, mas dão azeitona mais rapidamente, mas extraem todos os nutrientes do solo e deixam, alegadamente, o solo muito mais árido depois das culturas dessas oliveiras. Quer dizer, é uma série de coisas aqui que nós poderíamos, só neste ponto, ficar aqui a falar sobre o assunto. Acabar. Eu convido... Era acabar o sol. Passando a expressão, não é? Eu convido convido os nossos ouvintes, quem estiver interessado no assunto, procurem, porque não é difícil encontrar artigos sobre o tema, informação sobre o tema. E é uma coisa que dá a que pensar, porque se por um lado nós temos esta cultura intensiva, por outro lado, depois temos aquilo que lá está, vai dar, está de alguma maneira relacionada com os incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande, para além das condições meteorológicas, estamos a falar de um terreno, do interior do país, que está a ficar deserto de pessoas, está a ficar deserto de alguém que tome conta de florestas. Agora eu não vou falar de ordenamento florestal, sim, até porque vamos, eu não sou especialista tempo, no sim. assunto. Yeah, não estamos... Mas o simples facto de não estar lá ninguém em áreas tão grandes faz diferença. Claro que sim, Laura. Portanto, quando nós dizemos de desertificação, não só pelos solos serem áridos, como haver o loop ao contrário. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Uhum. Não é só num sentido. Sim. Não é só o sol deixou de dar não sei o quê e nós vamos embora. Vamos até embora. Porque nós moramos num sítio, Portugal, é um terreno que tem muitos recursos, ou pelo menos tinha naturais. Muitos recursos sim, naturais sim, a nível sim. de terra, solos férteis. Muito antes portanto, dos romanos dizer já era explorado. Que, uma coisa é tu dizeres num sítio mais desértico, entre aspas, como por exemplo o interior do Brasil, em que as pessoas realmente fogem da seca e de sítios que são praticamente desertos, porque não há nada, do que tu dizeres, não havia nada no Alentejo, então nós viemos embora. Não é bem assim. Sim, não, sim. Não são situações comparáveis, eu acho. Mas isto sou eu que não percebo quase nada do assunto. Não, mas pronto, eu quis trazer isto porque este tema é um tema importante e toca a muita gente e toca-nos a todos, não é? Acaba por nos tocar a todos, porque sabes uma coisa que eu aprendi com esta notícia todos, que aconteceu, é que realmente Portugal é um país tão pequeno, porque de certeza que cada um de nós conhece pelo menos alguém que conhece alguém daquela zona. Pronto, mas ou conhece também. Diretamente sim, sim. ou tem conhecidos que conhecem pessoas lá. Quer dizer... somos um país pequeno, não é? Portanto, não é a história do toque aos outros, não toca a mim. E são assuntos que vale sempre a pena trazer ao programa, nem que seja para reavivar a memória. Realmente solos, já não falávamos há muito tempo, não é? Mas tu esta semana, Hugo, trouxeste uma coisa diferente. Trouxe ondas de calor, o Carlos trouxe solos, eu trouxe água, mais ou menos. Não, foi, não é bem água, é poluição dos barcos. Que tu falaste do dia 17 que junho? Assassino, de junho, que foi o dia mundial contra a desertificação. De combate à desertificação. E eu venho falar do passado dia 8 de junho, que foi o dia mundial dos oceanos. E a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, analisou a poluição provocada pelos navios de cruzeiro. Através da análise do tráfego marítimo, que podem consultar através do site marinetraffic.com, e eu vou só abrir aqui para vocês verem, porque mal abrem, vão ver um mar repleto de navios. Isso parece o coisa dos aviões, pá. Isso parece o flat radar. Se estão a ouvir a emissão agora, eu dou-vos uns segundinhos para irem a Marine, por isso M-A-R-I-N-E, Traffic, T-R-A-F-F-I-C.com, e vão ver a quantidade de barcos que estão a rodear Europa, África, continente, América do Norte, América do Sul. Vai para o Pacífico, vai só para o Pacífico, só para dar uma olhada. É impressionante. Não temos sequer a menor ideia. Nós crescemos com a ideia que o Atlântico ainda é o centro do mundo. Exatamente. Enfim, eles então pegaram nos dados deste site e quantificaram o número de navios que passam na zona económica exclusiva de Portugal continental. E então chegaram à conclusão que por dia são aproximadamente 110 navios de carga, 30 petroleiros e 2 grandes navios de cruzeiro que passam na nossa zona económica exclusiva. Em média. A zero aproveitou então estes dados e fez uma estimativa recorrendo ao guia para o guia para inventário de emissões atmosféricas da Agência Europeia do Ambiente, que eu julgo que praticamente todos os estudantes de Direito do Ambiente usam isto para fazer um trabalho da faculdade, e concluiu que estes navios totalizam aproximadamente uma emissão de 31 mil toneladas de dióxido de enxofre por ano. Isto representa um acréscimo de 85% às emissões deste poluente em Portugal no ano de 2015. Estamos a falar de poluição que não é quantificada. Era o que eu ia perguntar. Isto é contabilizado para as emissões do país? Não. Por isso, as conclusões são claríssimas. Estes navios são uma fonte de poluição atmosférica muito significativa, influenciam a qualidade do ar das zonas litorais e não estão a ser quantificadas. Ou não estão a ser devidamente... São emissões fantasma. São emissões fantasma, completamente. Mais ou menos, sim. Fantasma não, porque elas estão lá. Não são contabilizadas. Sim, fantasmas desse ponto de vista. Eu percebi o que tu quiseste dizer. Mas é isso. A poluição atmosférica associada à navegação internacional causa aproximadamente 50 mil mortes prematuras por ano na Europa. Através de reações químicas no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de azoto são convertidos em partículas mais finas. A Zero propõe então que o governo inicie uma articulação com os países do Mediterrâneo de forma a implementar uma área de controle de emissões. Muito Estas bem. Áreas já existem, nomeadamente ali na zona do Mar Negro e outras zonas do planeta. Nestas áreas, o combustível utilizado não pode ter mais de 0,1% de enxofre, que este valor é comparado com os atuais 3,5% de todos os navios, exceto os navios de passageiros que têm que usar 1,5% de enxofre nas suas emissões ou no seu combustível. No que respeita aos óxidos de azoto, nestas áreas os navios têm de utilizar tecnologias que permitam uma redução significativa das suas emissões. A Zero estima que as reduções em relação aos níveis atuais seriam na ordem dos 93% no caso do enxofre. Se fosse implementado essas medidas que eles propõem, certo? Se fosse criada a tal área de controle de emissões. Okay. Por isso, uma redução de 93% no caso do enxofre e de 23,5% no caso dos óxidos de azoto. Com reflexos claros na melhoria da qualidade do ar em Portugal continental. É isto, meus amigos. Não fazia ideia, mas... Quer dizer, não é o não fazer ideia, é aquela questão de... Não está Portugal, presente, não está presente. Portugal, é? seja na parte... Aqui só falam de Portugal continental, mas também certo. Temos as ilhas, o arquipélago dos Açores... Mas espera, económica exclusiva marítima se eles falaram da zona económica exclusiva, eles estão a contabilizar também com as ilhas, sim, não é? Sim, sim. Pronto. Somos um país de mar, não é? Temos uma costa enorme e recebemos, além dos petroleiros e tudo mais, e outros tipos de navios, cargueiros, também recebemos bastantes navios de cruzeiro. E isto tudo é... Cada vez mais. Funciona tudo a combustível, não há... Claro. Que eu saiba, mas é possível que já haja alguns protótipos de elétricos. De elétricos e outro tipo de tecnologias. Sinceramente, desconheço. Desconheço, mas quero acreditar que já existe alguma coisa do género. E quando formos a pensar que aquilo é tudo combustível fóssil e que para me ver um bicho daqueles, porque alguns são autênticos bichos do mar... A grande maioria são prédios. Bichos deitados, do mar, sim. Aquilo tem que emitir bastante. Deitados e não só, porque tem não sei quantos andares cada cruzeiro, por exemplo. Alguns 10 andares, portanto... Sim, são, ou mais. Para cima. São sim, blocos, sim. São quarteirões de prédios, na realidade. Eu queria só dizer uma coisa, porque acho que a medida, se calhar, é uma das mais usadas, não sei, não faço ideia, não sabia mesmo nada sobre este assunto. Da redução do enxofre? Da redução do enxofre nas emissões. Certo. Agora, temos de ter em conta que, no caso de Portugal, nós estamos num ponto, digamos, estratégico. Para o tráfego marítimo, sim. Para o tráfego marítimo, portanto, não é assim tão simples implementar uma medida dessas. Sim, claro. Claro, não sim. É assim tão mas é uma fácil, questão, é uma questão muito pertinente e... Extremamente. E se alguém que sabe mais sobre isto nos está a ouvir, fica aqui o mote para nos vir explicar algo sobre isto. Porque eu gostava. Isto é algo é, muito... É que 85% sim, é das emissões. 85% é muito a mais. É muito elevados, com o que falou agora. Sim, sim. É uma coisa... A sério, eu não tenho palavras para comentar pronto, isto. Pronto, realmente o Dia dos Oceanos já foi há uns dias atrás, já foi no dia 8. Não é? Mas achei assim... que era bastante relevante porque é um assunto que também não abordamos muito aqui. É verdade. E que, pronto, a gente gosta muito de ver os navios ali atracados no porto, não é? E mas fica muito bonito, não, traz turistas, aumenta o consumo. Mas eu pensei sobre isso porque estavam, acho que estava a partir do Porto de Lisboa e viu-se uma imensa uma mancha cinzenta. E eu assim, isto é tudo muito bonito, o turismo e não sei o quê, e lá vou eu mas cair vai, no comunismo e o dinheiro e tal. Mas e esta mancha comuna. Aqui, quem é que resolve? Comuna. Para concluir, Laura, muito rapidamente, tens mais um. Vamos respirar fundo e vamos. Não aquele ar, né? Gente, por favor, vamos acabar com uma boa notícia, sim? Sim, está bem. Quero chamar-vos a atenção para um livro que ainda não foi publicado em Portugal, mas já saiu e é provável que seja publicado em Portugal. Chama-se Boas Notícias para o Planeta e é de Joaquim Araújo. Ele é espanhol, mas eu disse Araújo. O livro é patrocinado pela AXA e então, como a empresa tem representação no, em Portugal, espera-se que também seja publicado cá. O livro é mais fotobiográfico, digamos assim, e tem 55, digamos, impactantes imagens que relatam casos de recuperação de espécies, de rios e paisagens. O autor em si é uma força enorme, tem uma força enorme aquele homem, pessoalmente já plantou 24.500 árvores, portanto é mais ou menos uma por dia da sua vida, e escreveu mais de 103 livros, tendo ganho vários prémios da ONU, do seu país. Para além disso, milita em 34 ONGs. É lá, sim senhor. Portanto, guardem este nome, Boas Notícias para o Planeta, que são bons exemplos de como é possível o ser humano não ser assim tão mau para o planeta. Bom, é com esta boa notícia que terminamos a emissão desta semana. Emissões destas podem ouvi-las todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias, também aos sábados. Aos domingos é na Rádio Zero às 6 e meia da tarde. As repetições são quarta-feira à 1 da tarde na Rádio Utopia, também à quarta às 2 da tarde na Rádio Ideias e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. aquecimentoverbal.blogspot.com e aquecimentoverba.gmail.com. Vamos embora. Até para a semana, pessoal. Até para a semana.